Depois me abraça com carinho, a gente pode fazer tudo outra vez. Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão, que essa dança vai mexer com você e com o seu coração. Então para não pegar, me dá a tua mão, quero que sinta toda essa emoção. Avalumando agora, eu vou te ensinar isso e muito mais, você só vai encontrar no Pará. Não para não pegar, me dá a tua mão, quero que sinta toda essa emoção. Tava no manto agora, eu vou te ensinar isso e muito mais, você só vai encontrar. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o calypso que chegou para ficar esse swing. Você também vai entrar. Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez. Depois me abraça com carinho, a gente pode fazer tudo outra vez.